o prego, olhou para o alto e ele viu aquela imensa cabeça do martelo descendo rapidamente na direção da sua própria cabeça e de repente aquela pancada. Pum! O prego disse: "Ai, minha cabeça!" Ele ficou meio atordoado, olhou para o alto e lá estava vindo aquele martelo cruel outra vez. Pum! O prego: "Ai, eu não aguento!" Ele olhou e viu o martelo se levantando outra vez e vindo rapidamente na direção da sua cabeça e pum! E o prego: "Pare, eu não suporto isso!" Mas o martelo novamente se suspende e aponta bem na cabeça do prego e vem com toda a força. Pum! E o prego, por mais que gritasse, suplicasse, pedia, era violentamente golpeado até se aprofundar na madeira. E o prego ficou cheio de mágoa. O prego ficou cheio de amargura. O prego ficou cheio de ressentimento. Que martelo miserável! Que martelo cruel! Não se compadeceu de mim, não atendeu às minhas súplicas, me golpeou violentamente, não me deu chance de defesa. Que martelo cruel! E o prego ficou muito ressentido. Ele abriu os olhos. Mal dava para enxergar porque a cabeça dele estava quase toda enterrada na madeira. Mas o prego pôde ver assim, por uma pequena fresta, que não era o martelo, e sim a mão do carpinteiro. E ele pensou: "Que carpinteiro cruel! Quase acabou comigo! Eu quero ver o seu rosto. Eu quero ver quem ele é." E ele ficou espiando por aquela fresta, esperando que, no movimento do carpinteiro pela carpintaria, ele pudesse ver o rosto daquele que tinha colocado ele naquela situação. Foi quando o carpinteiro se aproximou da madeira e olhou a posição do prego para ver se estava bem fixo. E aí, o prego viu o rosto do carpinteiro. E o prego disse: "É Jesus! É Jesus!" E ao ver que o carpinteiro era Jesus, o prego começou a tirar do seu coração toda a mágoa que ele tinha do martelo, todo o ódio que ele tinha tido do martelo, todo o juízo que ele tinha feito do martelo. O prego foi tirando do coração todo o ressentimento que ele tinha contra o martelo. Ele compreendeu que quem estava no controle daquela situação era o próprio Filho de Deus e que, com certeza, Jesus Cristo sabe o que faz. E assim, o prego se entregou àquela sofrida situação, sabendo que alguma coisa boa Jesus Cristo estava fazendo com ele. Então, o prego sentiu uma imensa paz, uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Você está compreendendo? Talvez você esteja reclamando que alguém está lhe golpeando. Talvez você esteja se revoltando contra alguma situação que fugiu do seu controle ou que não está saindo do jeito que você queria. E você está dizendo: "Até quando estes golpes? Até quando este sofrimento? Até quando esta perseguição?" E você se revolta contra fulano. E você sente ódio de Beltrana. E você sente profunda mágoa de ciclano. E assim você pensa que as pessoas são culpadas pela tua situação. E muitas vezes até você culpa o próprio Satanás, dizendo: "É o diabo, estou nessa situação e é culpa do diabo." Não, o diabo não está com essa bola toda, não. Quando o diabo quis tocar em Jó, Deus disse a Satanás: faça o que quiser, mas não toque na sua pele. E quando o diabo, derrotado, zombou de Deus e disse: ah, mas se eu tocar na pele dele, então aí ele vai blasfemar. Deus disse: pode tocar na pele dele, mas não tire a sua vida. Você está compreendendo que, em última análise, é Deus que manda, é Deus que está no controle. Talvez você não esteja aceitando o que está acontecendo com você, mas eu quero que você tire toda a mágoa do teu coração, porque Deus está no controle. Veja o caso do Senhor Jesus. Sabia que seria preso, escarnecido, cuspido, torturado, açoitado, crucificado. Mas, antes de tudo isso, ele orou ao Pai dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice sem que eu o beba, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus Cristo se sujeitou à vontade do Pai. Por isso que ele não reclamou, que levou uma bofetada na cara do servo do sumo sacerdote. Por isso que ele não xingou ninguém nem respondeu nada quando era torturado e cuspido pelos soldados romanos. Por isso que ele não se revoltou contra Herodes ou Pilatos por estar passando por aquela situação, porque ele sabia que tudo era o querer de Deus e o controle de Deus. Quando Pilatos, impaciente, disse para Jesus: você não responde nada? Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus disse: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Por isso que Jesus não reclamou do que Pilatos lhe fez, e tampouco se revoltou quando os soldados cravaram a coroa de espinho na sua testa, nem blasfemou quando rasgaram também a sua carne para passar os cravos e fixá-lo na cruz. Jesus Cristo sabia que no controle de tudo estava o Pai Todo-Poderoso, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não maldizeu, não blasfemou, não amaldiçoou, em nenhum momento devolveu os insultos. Preste atenção nisso. Você que está querendo revidar, dar uma resposta à altura, você que está querendo meter um processo em cima, preste atenção. Jesus Cristo suportou a injustiça do que faziam com ele, mas suportou com dignidade, porque naquela hora ele era o prego sendo golpeado pelo martelo que estava na mão de Deus. Por isso que ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim dizendo, rendeu o corpo. A palavra nos garante que, por causa da obediência, aconteceu a coisa mais fantástica com Jesus Cristo. E se você não se rebelar contra o martelo, ou seja, se você não ficar com mágoa do teu próximo, do teu semelhante, nem dos teus inimigos, se você guardar a tua boca de amaldiçoar, de xingar, se você se sujeitar mesmo a esta situação difícil, sem reclamar, sabendo que Deus está no controle, também na tua vida acontecerá o mesmo milagre que aconteceu com Jesus Cristo. Escute só o que diz o Evangelho. Vou ler em Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o Pai